Eu vou dizer pra mamãe, eu vou contar pro papai. Eu vou dizer pra mamãe, eu vou contar pro papai. Eu quero a licença dele pra comer o gado brincar. Eu quero a licença dele pra comer o gado eu brincar. Eu vou dizer pra me terá.